2000 e... Sempre! Sua rima é CCE, a minha é Brastemp. Tamo nessa aí, maluco. No jogo que nem Romário, eu não sou mais maneiro, os outros são mais otários. O jogo do início é 90, de aniversário, sem adversário. Quebrando o protocolo, desde eu bolo. Vindo de um balneário, fui bibliotecário. Hoje eu tô sem tratamento dentário, de equipamento precário, sem instrumento, algum cenário. Anos de rima me deixaram mais super que Mario. Penso no microfone, rimas de glossário. Disco 7-1 pra MC estereonatário. No microfone é comédia, nem é hilário. Flow de jardim de infância, pior que inglês de comissário. Rec de roça, dando canelada nos outros. O povo faz troça e diz: volta pra escolinha, aprende o fundamento. Cê nem decorou os quatro elementos, mas é mais que isso. Rap não é só compromisso. É ritmo, fluência, cadência, e tem mais ciência nisso. Malemolência na rima que espeta que nem orice. Sua regência é enfeitiço. As meninas fluindo no clima, maior adrenalina. Enquanto o público alucina, com a mão pra cima. Suvaco suando, os amigos zoando. Sei lá desde quando vocês pulando, curtição rolando. Rap é